Lúcio Maranhão, tá no bico da área. Mandou pro Everton do peito, domina, tenta a batida, joga lá dentro. O bolão, Daniel Sobralense limpou, bateu! Golaço! Tradicional cera. Olha a recuperação do Ricardinho. O vovô não desiste. Ricardinho limpou, bateu! Gol! Torcedora do Fortaleza indo às lágrimas depois do gol do Assisinho. É uma imagem marcante. Mas olha o Tinga, mandou pro meio pra fazer! É gol do título! É do Fortaleza! Alô, Hernani? É da Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Não, mas Skype aí, mano. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando. Alô, ouvinte. Sociedade Primitiva. Fala aí, compadre. É do Sociedade Primitiva. Ô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já então, trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, esse filho da puta não atende. Vai tomar no cu. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, carai. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para mais um Alô Ouvinte. Alô Ouvinte, que é um programa que vocês adoram. E hoje estou trazendo aí um ser ilustre que ganhou a simpatia aí dos ouvintes. Ele que tá fazendo participações lá no nosso no podcast amigo aí, que é o Gado Cast, do grande Vinícius. Mandou um abraço para ele. E hoje nós estamos trazendo aí um célebre ilustre lá do Gado Cast. Hoje eu trago aí o Beta Pobre. Fala, Beta. Tamo aí, né, ele, o Beta, ele é pobre, ele é beta, pra trazer alegria pra o pessoal beta aí no canal, né? Ô, de boa coisa pra você, por que você usa esse apelido de Beta Pobre, por quê? Foi da primeira vez que a gente foi gravar, não tinha um nome assim, aí eu falei, rapaz, eu sou beta e sou pobre, então seu nome é Beta Pobre, meteu o Beta Pobre aí, tinha que ser um nome engraçado, aí pronto, foi aí Beta Pobre. Bom, tô ouvindo barulho de fundo aí, sua família sabe que você fica falando essas coisas na internet? Sabe, sim, leva na zoeira, deixa me dar liberdade. Vou te falar uma coisa pra você, esse negócio de você começar a participar lá do Gado Cast, como é que começou isso aí? Eu tava aqui, eu assistia o Sociedade Primitiva e o Gado Cast, entendeu? Que eu comecei a assistir desde o ano passado, no final do ano passado. Sei. Aí eu falei assim, pô, velho, eu vou pedir pra gravar um dia o programa. Aí eu falei com o Knut aqui, eu tava no grupo do Discord, eu falei, vou gravar um programa. Aí falei com o Knut, bora gravar um programa aí, a gente vai falar da favela, do não sei o quê. Aí um domingo a gente pegou ao vivo mesmo e lançou o programa e começou a falar. Aí o pessoal bombou. Gostou pra caramba. Bombou o pessoal. Beta Pobre todo episódio. Beta Pobre em todo episódio. Mas você conheceu esses programas como? Eu tava aqui, o Sociedade Primitiva eu conheci pelo Alexandre Tasca lá, que eu assistia, eu gostava dele, o vídeo dele. E aí eu vi seu comentário, eu falei, Sociedade Primitiva, esses caras aí devem ser doidão. Aí eu nem assisti de primeira, assim, eu falei, pô, não vou assistir essa bagaça não. Aí depois eu falei, não, eu vou assistir sim, meti o Sociedade Primitiva aqui, procurei, fiquei assistindo um atrás do outro. Aí viciou. Viciei, assisti praticamente até os que não tinham, fui procurar lá no servidor. E os que tava ruim no servidor, eu até falei com você, pô, tá ruim aquele episódio. Aí fui no Spotify, eu achei bom, aí assisti quase todos já. Aí parti pro GadoCast, comecei a assistir o GadoCast também a rodo. Aí resolvi gravar um dia e bombou. O pessoal pediu Beta Pobre todo dia no GadoCast. E GadoCast. O povo gostou dessa, hein? É, eu achei que ia ser só zoeira, velho. Só zoeira mesmo, e aí o pessoal curtiu bastante. Aí eu fui gravando, gravou o Crítica de Cinema lá, o Cine Gado, o Gado News... Nego quer que eu queria até canal, pô. Deixa eu falar pra você, mas esse negócio do Beta Pobre, por que você usa esse nome? Você é pobre mesmo ou é migué seu? É pobre mesmo, amigo. É pobre. Não tem essa de boy, não. Estudou em colégio público a vida toda. Na dificuldade. Aí os pais criando na dificuldade, mas graças a Deus aí a gente é honesto. Mesmo sendo pobre, na dificuldade a gente é diferenciado, né? Mas não é aquele pobre escutador de funk, não. Aqui é Queen, é Michael Jackson. Você é refinado. É, o Beta Pobre é refinado. Mas você trabalha com o quê? Não precisa dar muito detalhe, mas você trabalha com o quê? Que eu tô desempregado, eu trabalhava com telemarketing. Aí eu saí, vim estudar, aí passei na faculdade de Econogado, né? Oh, mas então você tá bem de vida, você tá bancando o pobrão? Bem de vida o quê? Passou na faculdade pública, que não tem que pagar nada, amigo. Mas aí você faz estágio lá, já você tá ganhando uns dois barão. Que dois barão? Economia aqui... Onde eu moro, na Bahia, não tem estágio pra economia, não, Fernando. Eu tô precisando até ir pra ciências contábeis, porque tem estágio pra ciências contábeis desde o primeiro semestre. Aqui, economia, eu tô raspando, que nem você fala aí, raspando o cu com a unha. Mas, ô Beta, pô, fala agora pra mim, você já tá procurando emprego ou não? No momento você tá de boa? Eu tô procurando emprego, que nem desesperado aqui, eu vou na prefeitura, bairro lá, eu passo, é incrível comigo, é que eu passo nas entrevistas e não chamam, tá ligado? Por quê? Eles ficam dizendo que não formou a turma do telemarketing, eu passei, não formou a turma ainda, o produto é novo aqui no Brasil, ainda não chegou, a outra diz que vai chamar e demora um tempão, não chama, e tô nessa aí, só não aguardo. Você tá com quantos anos? 23 anos. Tá novão? Que novão, eu tô desesperado pra já melhorar de vida, eu tô gravando, tô tentando aqui estudar, sei lá, conseguir juntar o dinheiro pra tentar até meter o pé do Brasil aí. Você quer ir pra onde? Austrália, tô pensando em ir pra Austrália. Mas aí a gente tá trabalhando aqui, tem que ajudar meus pais aqui, porque eles já estão velhos, se alguns são doentes, entendeu? Aí não dá pra eu meter o pé assim na louca. Por que você não arruma um emprego mais simples, só pra você comentar estudando, uma padaria, alguma coisa, não dá? É, não tem, aqui na Bahia tava rio, velho, já procurei de mercado, já fui de repositor, já fui de tudo, eu passo na entrevista, mas não chamo, entendeu? Aí eu fico aqui, no aguardo. E o negócio do telemarketing, por que moeu? Eu passei, mas ainda não formou a turma. Eu mandei um e-mail, a mulher disse, tá formando a turma ainda, que o produto é novo, mas a gente vai chamar já. O que você falou que você trabalhava no telemarketing, você meteu o pé, por quê? Amigo, eu meti o pé, eu fiquei puto, porque eu tava trabalhando, me acabando todo, ainda um bandido lá me roubou, fiquei puto, eu tava chateado com o trabalho, que eu não tava sendo reconhecido, eu saí. Não, mas como é que foi a história? Aonde que era? Não precisa dar o nome da empresa, mas você trabalhava com o quê? Era venda que você fazia? Eu era receptivo, Hernani, aí eu tinha que escutar o problema que as pessoas traziam, entendeu? Aí pronto, aí o você pessoal... levava fumada todo dia? Oh, mas aí eu já criei um método lá de ajudar as pessoas. Eu tentava realmente ajudar as pessoas, entendeu? Eu lia todo o cronograma lá, lia como é que fazia pra resolver todos os problemas, essas coisas. Então as pessoas geralmente vinham revoltadas, mas eu conseguia, tipo... acalmar a pessoa, ou realmente resolver o problema, entendeu? Era mais nessa questão. Mas aí eu tomava porrada, a mulher comprou um produto lá e o pessoal não botou o que ela queria, que tomava porrada primeiro era eu e eu via xingamento, era tudo de que você imaginar aí, amigo. Já ligou aí... até mulher se tocando pra lá, se tocando lá e... Você pediu conta? Eu pedi pra meter o pé e sair, eu não queria mais ficar lá, eu saí, mas eu me arrependo, porque era muito novo, não tinha a mente, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu continuaria lá. Eu não via, tipo, eu tava trabalhando sem ter uma motivação, eu não via motivação no futuro, eu não via horizonte de melhor, entendeu? Pô, quando a gente é moleque, a gente faz umas cagadas, né, engraçado você tá falando isso, quando eu era mais novo, eu tive alguns empregos bons que eu pensava assim, nossa, isso aqui é uma merda, isso aqui é uma merda. Aí você sai de lá, aí vai trabalhar no inferno, aí você lembra, pô, lá era bom. Não é era assim? Bom. E não, porque eu também ajudava meus pais, entendeu? Essas questões de dinheiro, essas questões aí. Era... E eu, a questão era porque eu não tinha um... Tipo, hoje eu tenho um sonho de sair do Brasil. Eu já sei o que eu vou fazer quando eu estiver trabalhando, entendeu? Eu já tenho uma motivação pra todo dia estar lá. E lá eu já não tinha mais. Eu ficava parecendo um robô, atendia 285 ligações, 250 ligações por dia. Era porrada. Mas então mesmo. O programa te ajudou em alguma coisa? Tá bom, então. Sim, ajudou, pô. Eu melhorei a dicção, melhorei o modo de falar com as pessoas, porque como eu lidava com pessoas muito revoltadas assim, eu tinha que ter um modo de, tá ligado, convencer ela a perder aquela raiva que ela tava do outro atendente pra eu poder contornar o problema, entendeu? Ah, entendi. E esse negócio, você fica falando que você é beta, por que você arrumou esse negócio? Porque eu sou beta, velho, eu sou um cara feio, eu só beijei 3 mulheres na vida, eu sou virgão, então eu sou beta. Você é virgem? Você não bimbou ainda? Não, não, era um homem religioso, era mórmon, fui mórmon durante, acho que fui 7 anos, eu saí. Ô, mas esse diz que os mórmon ajudam a vazar do Brasil, ué. É, pra você fazer a missão, mas só que como minha mãe tava doente, eu tinha muita dificuldade pra conseguir sair, entendeu? Eu não tinha ninguém pra cuidar dela, aí eu fiquei por aqui mesmo. Os mórmon, era massa a época lá ou não? É massa, uma igreja boa, eu que acho que a Red Pill me fez perder muito da visão colorida que eu tinha do mundo, e aí eu, como eu não tenho interesse mais de casar, não tenho interesse de construir aquela família que a igreja exige de mim, porque você ser da igreja, você tem que ser um cara correto, parar de ficar xingando, você tem que passar uma boa imagem para as pessoas de fora, e eu não me via sendo mais desse cara, e como eu não queria denegrir a imagem da igreja, eu preferi eu me retirar, entendeu? Mas porque você não quer mais ter família, você não quer mais ter mulher, nada? Eu só penso, sei lá, eu meio que perdi as esperanças, talvez, eu acho que é isso. Porque é tanta história, tanta porrada que eu vejo o nego tomando aí, e as formas que eu já fui tratado quando era mais novo, o desprezo do olhar das meninas pra mim, porque era feio, é fogo. Mas você já foi humilhado? Já, o pessoal no colégio me chamava de macaco, de feio, de parece um macaco, é horrível. Opa lá, nunca vai comer ninguém, nunca vai pegar ninguém, nunca vai beijar uma mulher na vida. Essas paradas assim. Mas, tá, mas e filho? Você tem vontade de ter filho? Eu tenho muita vontade de ter filho. Eu me dou muito bem com criança, eu tenho muita vontade de ter filho. Só que na sociedade de hoje eu não me vejo tendo filho. Porque, pô, é muita... Eu acho que eu ficaria muito decepcionado se meu filho fosse seguir essas paradas erradas de droga, de feminismo, de... Essas palhaçadas aí de esquerda, eu ia ficar muito puto com ele, ia cortar relações. E também, eu não me vejo tendo filho mais hoje, porque daqui a pouco uma mulher quer separar de ti, leva seu filho embora. Eu não ia querer deixar a guarda do meu filho com mulher nenhuma, então eu preferi me segurar mesmo, não ter filho nenhum. Até porque eu não tô trabalhando, tô morando com meus pais, não tenho que pensar em ter filho agora. Mas não, eu tenho vontade de... mais pra frente tudo pode acontecer na vida também, né? É, eu não sou um cara extremista, não. Eu posso mudar de opinião, né? Se eu mudar de opinião, eu posso ter um filho, mas acho que é muito difícil. Na cidade de hoje é muito difícil. Só se eu adotasse, já tivesse um bom dinheiro, adotasse alguém, uma criança, talvez, seria a solução pra mim. É, você mora o quê? Você mora em periferia? O que você é? É favela mesmo, periferia. Local. Aí é quebrada? É quebrada. Tem, o povo aí é tranqueira? Tem muita venda de drogas, coisa? Não, na parte que eu moro perto da delegacia aí não tem muita dificuldade não tem essas coisas não, mas no bairro em si tem muita coisa quebrada assim, tá ligado? Você nunca mexeu com essas coisas? Nunca, eu tenho um total desprezo e ojeriza por essas coisas aí, não tem nem chance. Fumou o Banza já ou não? Nunca nem fumei, nunca nem bebi, nunca nada disso, só ideia mais porque era mórmon também e melhorou mais ainda, nem cigarro, nem bebida, nada. Ah, entendi. E aí, os projetos é ir pra Austrália e seguir a vida? É, continuar estudando, ajudar meus pais aí, passar no concurso e ir pra Austrália, as únicas saídas que eu vejo. Eu vou estudar aí pra ver se eu passo medicina, pra ver se eu consigo dinheiro bom, meter o pé. Eu não tô vendo muita esperança aqui no Brasil, não. Entendi. A questão que você falou que você foi roubado lá no outro emprego, como é que foi essa história? Eu tava voltando do trabalho, aí o cara chegou vendendo uns doces assim. Aí eu peguei até pra não deixar ele lá no vácuo. Aí eu tava lendo, tava ouvindo, acho que foi uma aula, e tava lendo alguma coisa assim no celular. E aí, quando eu vi, o cara já veio com a faca pra querer me roubar. Eu segurei a mão dele assim. Aí ele levantou a camisa, tinha uma arma. Aí ele mandou eu dar, eu pensei assim, pô, se eu tomar uma facada aqui ou qualquer coisa, minha mãe vai morrer, porque ela tem pressão alta, sabe? Aí eu falei, é melhor eu dar isso aqui, que foda-se. Aí ele me roubou, já tava puto com o trabalho, eu preferi meter o pé. Mas você perdeu quanto? Perdi um celular, que eu tava terminando de pagar, faltava 2 meses. Celular caro? Era caro, eu comprei por 1.200, velho. Pô, mas aí a violência, diz que a violência na Bahia tá um negócio fora de sério, né, cara? Na Bahia tem mais morte do que no Rio de Janeiro, Hernani. Infelizmente. Puta merda. Eu culpo muito essa ideia aí de que a mulher tem que criar o filho sem pai. Tá destruindo as famílias aqui, amigo. Tá feia a coisa. Tá feia, tá feia. Criança no meio da rua, menina de 12 anos ficando grávida de 13, 14. Os caras não perdoam, não, meu filho. Mete a chibata sem pena. Aí na Bahia o pessoal é mais Vitória ou é mais Bahia? Aqui é mais Bahia. O pessoal é Bahia doente aqui. Tem meu pai é um dos torcedores ilustres do Vitória. Meu pai nasceu em 48. Então meu pai torce pro Vitória desde os anos 50. Ele viu a torcida do Vitória crescer aqui, entendeu? E é como eu costumo dizer aqui. Eu sou tão fanático pelo Vitória que eu costumo dizer, antes de ser humano, eu sou Vitória. Mas você vai nos jogos? Vou, eu fui sábado, Vitória e Figueirense aí, foi 2x2. Eu fui na final da Copa do Brasil de 2010, que o Vitória perdeu lá pro Santos, eu tava lá. Meu pai foi praticamente todos os grandes jogos do Vitória. Meu pai foi em 74, que o Vitória perdeu pro Vasco, com gol de Roberto Dinamite. Meu pai foi na final, 93, meu pai viajou quase o Brasil todo atrás do Vitória, só não foi pra São Paulo e Minas. Foi no Couto Pereira, foi tudo que é lugar assistir jogo do Vitória já, meu pai. O Vitória já foi campeão, tirando o Campeonato Baiano, o Vitória foi campeão do que mais? Só da Copa do Nordeste, mais nada. Sempre. O Vitória é o primeiro time do Brasil que você pode pesquisar aí, que ele é vice da Série C, vice da Série B e vice da Série A e da Copa do Brasil. Não tem mais por onde ser vice. Né? Aí o torcedor do Bahia fica zoando aqui nós, e aí o que cria um ódio, entendeu? Do torcedor do Vitória pelo do Bahia e do Bahia pelo do Vitória, porque depois dos anos 90 o Vitória saiu ganhando tudo, porque o Bahia só ganhava, só o Bahia ganhava. Meu pai falava que todo mundo torceu pro Bahia porque só o Bahia ganhar. Vai, entrou um presidente no Vitória, que é atual presidente agora, chamado Paulo Carneiro, que aí ele começou a ter umas ideias diferenciadas aí, que o Vitória cresceu e o Bahia ficou pra trás muitos anos. Aí agora o Bahia voltou à frente de novo, ele voltou pro Vitória e está na esperança aí de ano que vem subir pra Série A, que esse ano já tá tudo acabado. Fudido, né? Já saiu briga feia aí ou não? Já teve um 2014 mesmo, Vitória e Santos, que o Vitória foi rebaixado pelo Santos, dentro de casa, o Vitória precisava ganhar o jogo, tomou 1x0 pro Santos. Aí teve uma briga da torcida do Vitória com o pessoal do bairro lá, que fica o estádio, ficando brava. Rapaz, velho, agonia, o cara... Você tava lá? Eu tava, com agonia, a gente com pau, com pedra na mão. Caralho, você entrou pro meio? Eu saí correndo, meu filho, fui esquivando de pedra, indo pra um lado, indo pro outro, driblando, os caras queriam me bater, saí. Meu pai disse que o cara foi dar um murro nele, meu pai tirou o rosto, o cara caiu dentro do beco, deu um murro, caiu na escadaria do beco, saiu embolando a escadaria. E meu pai já tem 60 e poucos anos, se ele toma aquele murro ali, meu cara ia matar ele. Mas eu só encontrei com ele no ponto de ônibus, velho, pra você ver a noção que o caos que foi, velho. Mas então você tem umas histórias boas, pô, porque essas histórias são boas. Mas e nesse dia, como é que você fez pra escapar, você tirou a camisa? Eu saí correndo, porque o estádio do Vitória, você solta assim... E você vai direto até lá embaixo, um gigante assim, tipo uma pista gigante. Eu vim correndo, ia driblando, ia pra um lado, ia pro outro. Os caras vinham pra trocação com você, fazia aqui, ia pro outro lado correndo. Eu nem ia parar pra ficar brigando não, amigo. Os caras tudo no bairro, os caras saindo de um bocado de beco, Hernani. Os caras começaram a brigar assim, daqui a pouco começou a chamar, saiu um bocado de cara de beco, com pau, com pedra, com tudo. Aí eu parti a mil, amigo, eu não ia ficar lá pra brigar não. O que mais de história além dessas? Teve mais alguma? Teve muitas. Dia que eu chorei lá, fiquei lá chorando até o... Nesse dia mesmo, a gente só teve essa briga porque o Vitória perdeu. Eu fiquei lá chorando. Até o estádio, até a luz apagada do estádio, eu tava chorando mesmo. De ficar molhado o chão de lágrimas assim, amigo. E aí pronto, teve uma vez aqui o Campeonato Baiano 2009, Hernani, que o Vitória tinha vantagem, entendeu? Aí o Bahia fez 1x0. E aí, aqui tem uma porrada de torcedor do Bahia, tem poucos torcedores do Vitória. Os caras falaram, o Bahia vai ganhar, a gente vai zoar com você, não sei o quê. E aí eu tava puto já, o Vitória foi lá e tomou o segundo, Hernani, 2x0 o Bahia. Aí nossa! Fudeu. Que o Vitória tinha dado 1x0 no outro jogo e tu jogava por 1x0 ou pelo empate. Aí, terminou o primeiro tempo, faltou luz. 2-0 Bahia, chovendo como as ostras. O torcedor do Bahia gritando aqui, é campeão. Botando o hino do Bahia alto, repetindo. Foi os 15 minutos do intervalo, foi os caras repetindo o hino do Bahia. Aí voltou o jogo, voltou a luz. Começou o segundo tempo. Aí eu me lembro até hoje, o cara chegou no lado direito, assim, cruzou. Neto Baiano, me lembro até hoje, Neto Baiano pulou, o jogador do Bahia pulou com ele, caiu, ele dominou. Quando ele bateu de perna esquerda, assim, a gente nem viu, a gente ouviu o gol pelo rádio, porque na hora que ele chutou de perna esquerda, a luz caiu de novo. Bum! Aí, gol, a gente saiu comemorando, comemorou. Aí ficou aquela agonia, porque se o Bahia fizesse um gol, o Bahia era campeão. E se o Vitória fizesse o segundo, acabava. Aí teve um pênalti aos 44, chovendo. Eu aqui dentro de casa, na hora que o cara fez o gol de pênalti, eu saí pra rua chovendo, os torcedores do Vitória saíram na rua chovendo. Eu saí correndo, me joguei na ladeira, assim que tem uma ladeira que eu moro, me joguei na ladeira, fiquei lá deitado com a água caindo, capaz de pegar uma leptospirose. Pulando, abraçando, o vizinho tinha acabado de se mudar, que era a Vitória, todo mundo se abraçando, pulando. Os torcedores do Bahia, todo mundo lá de fora, se assim, olhando pra gente, sem luz, tudo escuro, pulando na chuva, que o Vitória tinha ganho o Campeonato Baiano. Caralho, maluco. É, véio, o Vitória, velho, faz a gente passar por cada sofrimento. 2017... Aí o Vitória tava precisando ganhar do Flamengo aqui no Barradão. Tava 1-0 Vitória no primeiro tempo. E aí a Chapecoense tava jogando com o Coritiba lá. Se o Coritiba ganha, o Vitória ainda classifica porque ele tava ganhando. Agora o Vitória tomou o empate do Flamengo e o Coritiba empatou com a Chapecoense. Tava 1-1. Então mesmo assim o Vitória classificava pelo saldo de gols. Aí no último minuto, um jogador chamado William Correia teve uma falta pro Flamengo. Ele levantou a mão, foi pênalti no último minuto pro Flamengo, velho. E o Coritiba empatando. E aí, amigo, o cara do Flamengo foi lá e fez o gol. Na hora que ele fez o gol, meu pai botou a mão na cabeça assim, eu triste já. Aí na hora eu vi a zoadinha, aquela zoadinha da Globo do gol, a bolinha. Quando eu olho, eu falei, mentira que é gol da Chapecoense. Rapaz, quando foi gol da Chapecoense, 2-1, que caíram o Coritiba, porque o Coritiba tava perdendo. Eu saí na rua, amigo, gritando, chutei cone, saí xingando um monte de nome, as pessoas tudo me olhando, um monte de palavrão, vai, porra. Depois voltei correndo, deitei no chão e comecei a chorar, que não é negrinha ruim. Coisa boa. É, eu só choro por causa do Vitória, só o Vitória me faz chorar. Ô Beto, pobre, e as histórias suas, as suas histórias amorosas, como é que foi que começou? Já namorou ou não? Já namorei no final do ensino médio, no terceiro ano. Como é que foi? Aí foi bom, velho. Muito bom namorar na adolescência. É uma parada que todo mundo devia poder passar. Vou contar do início. Eu comecei a gostar de uma vizinha minha aqui, amigo. E aí eu ficava betando a vizinha, dizia que gostava dela, me declarava. A mulher dizia que ia pensar. E aí essa mulher me deu 11 não, Zé Hernani. Não foi um nem dois não, foram 11. E aí ela ficou com... Ela disse, na última vez ela falou que ia pensar e ficou com um dos meus melhores amigos aqui da rua. Nossa, mãe. Mas eu ainda continuei insistindo. Eu falei, não, eu ainda gosto dela, eu vou reconquistar ela. Sabe quando foi que eu desisti? Quando uma colega dela ficou com pena de mim, mostrou uma conversa da colega falando, rapaz, o Beta Pobre gosta tanto de ti porque não dá chance a ele. Ele é legal, ele é inteligente, ele estuda, tira boas notas. Ela falou, tanto menino gostoso querendo ficar comigo, você acha que eu vou ficar com ele? Aquilo ali matou, amigo. Nossa. Matou todo o sentimento que eu tinha por ela. Aí tinha uma menina no meu segundo ano que eu betava também. Aí fiquei conversando com ela. Foi a primeira menina que eu beijei com 16 anos. Aí ela quis ficar comigo. Aí eu fiquei com ela. Foi bem legal, velho. Eu era tão besta que eu nem. Eu não tirei a menina nem da cintura da menina. Poderia ter aproveitado, né? Feito um. Passado a mão mesmo. Mas eu nem era tão inocente que eu fiquei tão feliz que não era mais um bebê. Véi, todo mundo me chamava de horrível, de feio, de tudo. Foi nesse ano que eu aprendi a me desenvolver assim, de conversar, tá ligado? Porque eu não queria mais ser bebê. E aí eu tinha que desenvolver meu vocabulário, tinha que enganar as meninas de algum jeito. E eu ainda tinha um dente meu, era quebrado um dos dentes da frente, assim. Porque dois meninos brigaram lá na sétima série, e aí caíram por cima de mim, eu bati a cara no chão, quebrei um dente. Nossa! Era mais difícil conseguir mulher ainda, porque eu já era feio ainda com o dente quebrado, mas os caras dizem que eu sou falso beta porque eu peguei a menina com o dente quebrado. Vocês só pensam a dificuldade que foi, amigo, a dificuldade que foi pra essa mulher ficar comigo. Aí eu achei que ela ia querer namorar comigo, iludido, né, Hernani? Fiquei com ela, achei que ela ia querer namorar. Passa na semana seguinte, ela aparece já de mão dada namorando com outro cara. Aí eu fiquei aquela cara assim de panaca, né? Aí fiquei triste, velho, mas tive que seguir em frente, né? E teve uma menina também que era testemunha de Jeová, que disse que gostava de mim, mas não ficou comigo porque os pais dela iriam deserdar ela se ela ficasse comigo. Ela não quis. Disse que não queria mais falar comigo, que não era mais por falar com ela. Aí eu parei de falar com ela também. E aí a terceira, aí eu, depois eu fiquei com minha namorada, né? E aí foi uma coisa bem legal, velho. Foi bom. Foi muito bom. Eu tenho que admitir que, apesar de ela ter terminado e me deixado mal, foi uma das boas pessoas que eu conheci na vida, assim. Foi uma parada muito boa. Tipo, eu fiquei um ano namorando escondido, sabe? Sem os pais dela saber. Sim. Aí depois eu fui lá falar com os pais, aí o pai dela... Eu tava assim conversando com a mãe dela, com ela dentro de casa, eles pediram pra eu entrar, aí o pai dela chegou assim, botou a mão no meu ombro, então é você que veio aqui conversar comigo, né? E pegou um banquinho lá, botou um banquinho na frente, botou outro banco. Aí senta aí, bora conversar. Aí botou ela, a mãe e o irmão assim, sentado no sofá, e eu lá conversando com ele. Aí ele veio conversar comigo. Quais as suas intenções com minha filha, não sei o que. Aí eu tive que desenrolar, amigo, nervoso, suando. Aí eu falando, não, que eu quero namorar com sua filha e queria saber quais as condições que o senhor impõe para tal coisa. Aí ele já viu que eu já falava diferente assim, ele já estranhou. Aí ele veio conversando, não, que se você tocar na minha filha é virgem. Se você tocar nela, você vai ter que assumir, vai ter que casar com ela, não sei o quê. Se você bater na minha filha, eu sou um homem de bem, eu trabalho, você vê que eu tenho minha família, mas eu vou atrás de você para lhe matar. Que não sei o que lá. E aí eu fui conversando com ele, aí eu dava aquela quebrada de gelo assim, não, tudo que o senhor tá falando aí eu concordo. Não tem nada que o senhor falou aí que me fez desistir, não. Pode continuar. Aí ele... No final ele até gostou de mim, ele torcia pro Bahia. Aí ele perguntou que é que time eu torcia. Eu sou Vitória doente. Aí ele falou, você torce um Vitória pra minha casa? O meu dia vai ter Vitória. Pô, zoou pra caramba. Zoava comigo lá, que o Vitória tava mal, perdendo pro Bahia direto. Aí, um dia eu tava lá, o Vitória ganhou. Eu fiquei perguntando ele o resultado do jogo, ele não queria me contar. Foi muito massa. Era muito massa mesmo. Foi uma época gostosa. Eu gostava, eu era muito feliz indo pra ela, lá. Ela era bonita? Era bem mais bonita do que eu, velho. Eu ficava me perguntando como é que eu tô namorando com essa mulher, velho. Mas aí ela entrou pra faculdade lá, eu tava fazendo o Senai lá, e deu uns problemas. Aí eu saí do Senai, ela tava na faculdade lá, e começou a ter uns problemas, achando que eu tava pegando outra menina. A menina conversando comigo lá, ela achou que eu tava pegando. Aí eu mostrei a conversa, não tinha nada, ela continuando lá... Não, que isso, que aquilo, você me traiu, e eu sem ter traído, tá ligado? Levando fama sem proveito. Aí lá, eu não confio mais, eu acho melhor a gente dar um tempo, não sei o que. Aí eu peguei ar, eu falei, não, velho, esse negócio de tempo não existe, não. Se quiser o tempo, você tem que ser corajoso. Você não começou, você termina. Ela terminou comigo, o pai dela descobriu, ficou chateado, veio aqui, conversou com meus pais, falou que eu era um homem bom. Que eu tinha respeitado a família dele, que ela tava terminando porque ela queria, mas que se dependesse dele, ainda estaria junto com a filha dele, que ele tem que ficar pelo lado da filha dele, mas que ele tinha muito respeito por mim, essas paradas. Isso aí valeu de pra caraca pra mim, tá ligado? O cara deixar de vir da casa dele pra cá, pra minha casa, pra falar com meus pais, isso é... Pô, legal, cara. É do caramba, mas eu fiquei mal, Hernani, Mas você tentou bimbar ou não? Não, eu... Não, porque eu era o cara religioso, apesar de... Tá sempre a igreja, assim, eu sempre segui as paradas corretas. E eu também dei minha palavra a ele que não ia desrespeitar a filha dele antes de casar. Mas rolou pelo menos uma pepeta, alguma coisa ou não? Uma tetinha? Nada disso. Não rolou nada mesmo, era só aquela parada. Até quando a mão ia, ela dava aquele tapa assim, volte, tá ligado? Não pode. Mas aí foi bem legal, véio. Foi um namoro bem, bem interessante, era bem legal. Tirando as partes das brigas, assim, que elas tinham um pouco de ciúme, mas foi legal. Mas eu fiquei mal, Hernani, eu fiquei... 2 anos muito mal, velho. Ela terminou comigo em 2014. Em 2015 eu praticamente não existi pro mundo, velho. Eu não lembro de nada que eu fiz em 2015. Não mesmo? Não mesmo. Eu ia dormir 7 horas da manhã. Eu ia dormir 7 horas da manhã todo dia. Eu ficava virado. Eu ia dormir 7 horas da manhã. Acordava 11 da manhã e ficava virado até o outro dia, velho. Fazendo o quê? Nada. Meu PC quebrou. Aí que eu fiquei mais na abstinência do PC, porque era a única diversão que eu tinha. Aí ficava andando pela rua, brigando, tratando meus pais mal, tá ligado? Ficava depressivo, tratava meus pais mal às vezes. Fiquei bem depressivo, não comia direito, tomava duas jarras de café por dia. Era malzão mesmo. Você ficou perturbado? Fiquei deprimido, não fazia nada na vida, velho. Não, só ficava deitado no quarto, ia almoçar. Quando eu almoçava, almoçava 4 horas da tarde. E às vezes nem almoçava, só almoçava quando a minha mãe insistia muito, velho. Fiquei depressivo mesmo, de um estado triste. Eu tenho 1,74m, eu cheguei a pesar 48kg, velho. Fiquei mal, mal mesmo. Aí quando mas foi aí, que a sua vida virou? Quando eu recebi a proposta de emprego lá do telemarketing, aí deu uma chance de melhorar de vida, assim. Eu pensei, vou ajudar meus pais. Aí foi quando eu melhorei de vida, 2016. Mas mesmo assim, ainda tava meio complicado, tipo, sair dos traumas. Ainda era bem blue pill, tá ligado? Ainda achava que ia encontrar o amor da minha vida, que ia encontrar uma esposinha que ia gostar de mim, porque eu era um cara casto, um cara que ficava lendo, que ficava lendo a Bíblia, que ficava estudando teologia, essas paradas. E aí eu vi que não era assim. Eu só vim acordar pro mundo mesmo depois que eu fiquei assistindo Cidade Primitiva. Aí eu fui vendo as histórias, fui vendo o mercado bucetal lá, aí que eu acordei pra vida, amiga. Porque até aí eu era um blue pill mesmo. Acreditava que achar uma unicórnio, né? Uma mulher que ia valorizar eu pelo que eu era, né? Ia valorizar pelo que eu era e não pelo... Mas, Beto, eu não concordo com você. Como é que você ainda não bimbou? Aí diz que o povo fala que aí na Bahia é uma putaria. Diz que o povo aí trepa o tempo todo, trepa todo dia. Diz que é uma trepação. Como é que você ainda não arrumou essas trepação aí? É porque eu não curto o ambiente da trepação, que é o pagodão, o paredão, essa agonia. Se você for paredão, você até pega, tá ligado? Tem a questão do status lá, você vestir uma roupa de marca, essas paradas. Mas, e aí, por que você não começa a frequentar esse negócio só pra você ter umas histórias de vida? Tem que ter umas histórias também, Beto, não pode ser assim não, cara. É, meus amigos contou isso pra mim também. Você tem que ter uma história dessa aqui de vida, mas aí eu meti o louco. Eu não curto não me sinto, eu me sinto deslocado nesses ambientes, pô. Eu não curto nada mesmo nesse ambiente. Os caras aqui já se ofereceu pra pagar prostituta pra mim. Eles dizem que eles só querem ficar do lado de fora ouvindo a unção que eles dizem, né? Eu quero ouvir a unção de você comendo a mulher lá. É isso. os caras querem arranjar até uma enfermeira aqui que ela gosta de desvirginar os meninos. Ela só gosta de pegar a menina virgem, entendeu? Aí como eu ainda tava na igreja, eu não quis não, velho. Mas se fosse hoje que eu tô pirado no mod de coentro, eu não ia querer nem saber, ia pegar mesmo. E os amigos que você tem são firmeza, tudo parceiro? Tudo parceiro mesmo, velho. A amizade que fica aqui é. Os caras aqui é bem amigo mesmo, a gente zoa, a gente brinca. E todo, cada um é diferente do outro, tá ligado? Tem um que come um bocado de mulher, tem um que come mais ou menos mulher e tem um que não come mulher nenhuma. Aí é bem legal. Tem o outro lá que é alfa, que o negão que sai comendo as meninas tudo mesmo e não tá nem aí. É massa, os caras é gente boa pra caralho aqui, velho. O conceito de amizade aqui é bem, bem forte na Bahia. Mas já aconteceu trairagem de amigo seu aí, cara que foi cuzão? Rapaz, não, velho. Pela galera que a gente cresceu junto, não. Só essa vez que esse cara que foi morar lá na rua, que a gente virou amigo, que ele ficou com a menina que eu gostava. Mas fazer o quê, né? Não se pode escolher tudo na vida, é o que acontece. E porrada, brigaria, já entrou aí? Brigar sempre, sempre. Eu era um brigão da porra. Aí a gente vai contar... Que na minha época tem esse negócio de bullying agora, né, Hernani? Bullying. Na minha época não existia o bullying. O cara ficava ali perturbando, ou você ia pra trocar porrada com ele, ou você ia ficar pra sempre sofrendo lá, o cara ali comediando, ali batendo. Então os caras vinham, ficavam tentando me bater, me comediar, eu ia partir pra porrada. Se não desse na porrada, tinha a ver que eu apanhava. Você era bom de trocação? Não, não. Nada de bom de trocação, que eu quis é essa. Não, trocação aí... de porrada. Olha, o que ocorria comigo, como eu não treinava nenhuma arte marcial, se o cara não treinasse também, dava pra um dar porrada no outro, mas se eu lutasse com um cara que tinha uma noção de arte marcial, eu apanhava, entendeu? Aí eu criava uma estratégia pra vencer ele da próxima vez, porque como eu apanhei, ele não ia parar de me perturbar, porque ele achava que eu ia ficar amuado de querer brigar com ele de novo. Mas acho que eu tenho um instinto muito ruim pra essas coisas, que eu gosto de, mesmo apanhando, eu gosto da adrenalina de brigar, entendeu? E aí eu montei estratégia. Tipo, teve um cara que eu lutei que ele lutava boxe. Eu fiquei dando murro no vento, ele esquivando, me batendo, me derrubou de bunda no chão de porrada, tá ligado? Dando que porrada, isso? Eu caí de bunda no chão de murro que ele me deu. Aí, tomei minha porrada, fiquei aquilo guardando no coração, ele só perturbando. Aí eu pensei, já que ele luta boxe, ele fica esquivando, eu não vou deixar ele esquivar. Aí quando ele veio brigar comigo, amigo, eu voei pra cima dele, eu joguei, tipo, me joguei em cima dele mesmo. E aí comecei a trocar murro com ele de perto, entendeu? Sem ter espaço pra ele querer esquivar. Aí ele nunca mais brigou comigo. Quando era maior, teve um cara que era maior, que ficava me chamando de viado, de não sei o quê. Eu joguei a cadeira nele e ele virou meu amigo. Nunca mais procurou agonia nenhuma comigo. Mas e surras? Já levou uma surra? Vem aí. surra de porrada de gente? É. Não, não. Porque eu era maluco, eu levava faca, eu já levei faca pra colégio, já ameacei os outros, o vizinho aqui que ficava me perturbando na rua, ia dar facada nele, e zorra, velho. Peguei uma peixeira pra dar facada no cara. Caraca, maluco, não deu polícia? Não, não, porque eu não cheguei a dar facada nele, não. O pessoal me segurou, aí eu voltei pra casa. Eu era menor de idade. Ô, Benta Pobre, tem uma questão que eu já perguntei pra várias pessoas. É uma questão até polêmica, que é o seguinte. Por que que o povo aí do Nordeste, principalmente Bahia, a gente escuta muita história. A primeira coisa que eu queria te perguntar, o povo fala que tem um ditado popular que fala que baiano gosta muito de um cu, é verdade essa história? Diz que aí tem muito essa cultura. Aqui as meninas dá muito, velho. Isso aqui não tem nem conversa. As piriguetes aqui é de lei. E até acho que não é piriguete também, os caras que é mais bonitinho assim, que pega elas, tipo menina de igreja. A menina de igreja aqui dá o ano, ô Hernani. Tipo, pra dizer que é vinha, tá ligado? Aí dá o ano mesmo. Aqui os caras comem mesmo isso aí, velho. E por que o povo daí tem tanta história de coisa bizarra? Troca-troca, comer animal. Por que vocês fazem essas coisas? É cultural? Aqui na cidade tem as histórias aí de troca-troca quando é pequeno. Agora de comer animal é mais pro interior, velho. É falta de oportunidade. Às vezes o cara é feio, velho. Nenhuma menina dá moral. Ou aqui pro cara pegar mulher. Ou ele anda no paredão e consegue um status assim. Fica lá dançando, fazendo palhaçada, pagando pau. E olhe lá se você pega ou não. Ou você entra pro lado do mal, né? O mundo do crime lá. Que aí você vai ter mulher a roda, menina novinha querendo dar pra você. Já crescendo querendo dar. Ou você compra o superpoder do beta da favela, que é a 125, né? A moto. Que aí ele já lhe dá um status muito grande de você poder comer alguém. Mas o povo não fala, o povo fala que é uma trepação muito grande. Todo mundo tá trepando aí, não é bem assim? É, porque eu sou panaco, Hernani. Eu não consigo gostar dessas paradas aí que o pessoal gosta, tipo Anitta, Marília Mendonça, essas panaquices aí. Eu me sinto. Eu tenho ojeriza desses ambientes, amigo. Eu fico mal, eu me sinto mal, eu não consigo ouvir essas porcaria, não. Aí eu não me dou muito bem, não, velho. Não é nem pela feiura assim, porque tem cara mais feio que eu que pega a mulher, mas eu outra coisa que eu não consigo, tipo, dizer o que a mulher quer, essas paradas assim. É muito difícil. Eu quero dar minha opinião. E aí eu provoco uma certa desprezo das mulheres, não sei. Tinha uma menina do Piauí que me adicionou no Facebook que disse que era apaixonada por mim, o caralho A4, que ia vir pra cá. Aí parou de falar comigo por causa das eleições aí, porque eu apoiei o Bonoro, entendeu? Aí eu não... Mas você, quando era criança, você chegou a fazer troca-troca? Não, não, não. Eu sou virgão, cara. Nem que troca-troca eu vou fazer, pelo amor de Cristo. Mas a turma aí fazia troca-troca? Aqui não, velho, aqui não é muito, muito normal não, mas eu já vi histórias aí que os caras pegavam aquele que era meio afeminado, tá ligado? E aí o primo ia lá e bagaçava essas viadagens aí, eu já ouvi falar, mas aqui os caras não curtem muito viadagem não, velho. Mas eu tô te perguntando porque o povo fala que aí na Bahia a turma gosta de troca-troca, gosta de essas coisas, é mentira do povo, é exagero? Só se for no interior, porque aqui na capital, velho, tem muita mulher, Hernani, tem muita piriguetezinha pra você comer. Não precisa? Pô, não precisa não. Você bota uma roupa ali, vai pro paredão, velho, paga as duas cervejas, chega na menina ali. Você não precisa chegar na mais bonita, chega na mais ou menos, na feinha ali, você já leva, já come. Compra uma moto de 3 mil, 5 mil conto aí, velho. Você leva as meninas pro motel brincando, pô. Entendi. Ô Beto, quando você trabalhou nesse negócio de telemarketing, você ficou quanto tempo? Fiquei um ano. O que você fez com o dinheiro? Eu ajudei meus pais a pagar umas dívidas aqui, ajudar, porque ia ficar um tempo sem trabalhar, porque eu tava querendo estudar pra passar na faculdade, aí eu dei a maioria de um certo dinheiro a meus pais, eu não juntei dinheiro assim não. Eu pagava a conta de água, a conta de luz e a internet, entendeu? Eu ajudava nas compras, essas paradas. Eu não juntei muito dinheiro não tinha muita cabeça não, era muito jovem, tinha 20 anos. Descabeçado. Não tinha ninguém pra me orientar, essa parada de juntar dinheiro, eu não tinha uma motivação, eu simplesmente estava ali pra comprar minhas besteiras, sabe? Os doces, essas paradas que eu queria comprar. E às vezes ir no cinema assistir um filme. Era isso que eu fazia. Uma vida simples. Vida simples. Não tinha nenhuma ambição na vida. Tava pensando, não vou arranjar mulher nenhuma mais. Porque a mulher que era bonita terminou comigo. Não vou achar nem feia mais. Porque eu sou chato. E aí eu tava sem esperanças. E o pai com a mãe? O que eram as dívidas que eles tinham? Era mais tipo de... tentar ajudar as pessoas, aí a pessoa não paga, entendeu, Hernani? Tipo, me empresta aí o cartão pra eu comprar, e aí não paga, entende? Vocês levaram golpe? É, meu pai levou muito golpe assim, amigo. E aí, agora ele passou dificuldade. É por isso que eu quero arranjar um emprego pra poder ajudar ele também, entendeu? Pra pagar essas dívidas aí, pra ele ter menos preocupação, já tá velho. Muita preocupação na mente, pode acabar matando o coroa. Mas a relação sua com eles é boa? Muito boa mesmo. Ah, maravilha, cara. Acho que é isso, a gente abordou toda a sua vida. Tem mais alguma história que ficou faltando? Não, não, depois a gente volta aí e conta mais histórias aí. Eu quero ver se depois eu chamo você pra fazer a gravação da leitura de e-mails. Tá certo, aí a gente vai conversar aí sobre a história dos betas. Bom, quer dar um último recado aí pros ouvintes? Recado é que o pessoal deve estudar, deve fazer as coisas corretas, entendeu? E aí não deve focar em mulher, em fazer as paradas de ficar bebendo, essas coisas. Foca em estudar, em ajudar sua família e melhorar de vida. É isso aí, Beta. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou! Bom, gente, estamos voltando aí. Continuando. Hoje eu tenho um ouvinte aí que procurou o programa dizendo que ele quer contar sobre muitas histórias, entre elas, sobre a Matrix religiosa. É, você pode usar o seu nome mesmo, não tem problema, não vai dar B.O. pra você? Não vai dar B.O., tranquilo, pode falar meu nome. Quem tá aí é o Claudião. Fala, Claudio, tudo bem? Tudo bem, né? Tranquilo? Antes tranquilo, de tudo, meu. Parabenizar aí pelo programa. Sensacional, né? Eu aprendi muito ouvindo durante muito tempo. É legal por causa das informações sobre MGTOW, esses movimentos que eu não conhecia, e eu acabei conhecendo através do programa. Muito bom mesmo. Bacana, meu irmão. Como é que você conheceu o programa? Foi através do Spotify. Eu comecei ouvindo todo dia podcast, e aí tem aquele negócio lá dos relacionados, né? Podcast que você pode gostar. Aí apareceu o seu. Aí eu vi um episódio, dei risada pra caramba, gostei muito. E aí eu fui começando a ouvir bastante. Muito legal. Aí eu vi lá, achei vocês lá, a comunidade no Facebook e tal, comecei a curtir. Lá é só Gardenal, né? Oi? Lá é só os Gardenal, você viu? É só o xarope, só. Ai, ai, ai. As coisas que você posta também no seu Facebook pessoal também, é bem engraçado. Ô, meu irmão, fala uma coisa pra mim. Você começou a ouvir o programa e aí... Você começou a sentir mudanças no seu, na sua vida, no seu comportamento? O que você tem para dizer? Então, no meu comportamento e no meu modo de pensar, sim. Ainda mais em algumas coisas que vocês falaram em relação a mulheres, né? Muita coisa, assim, não que a gente não saiba que é verdade, mas a gente ouvindo de outra pessoa, a gente para pensar, para refletir, né, sobre aquilo que a gente está ouvindo. E muita coisa que vocês falam aí no programa, ainda mais nas entrevistas, né, que você fez com alguns dos movimentos, eu vi que realmente é verdade, realmente acontece. As suas experiências que você contou nos seus casamentos e tal, realmente eu comecei a ver, tem alguns amigos meus que já passaram por isso mesmo, eu, graças a Deus, não. Mas são coisas que realmente acontecem. Isso acaba, de certa forma, moldando, né, o nosso pensamento, o nosso comportamento. A gente acaba reagindo às situações, né? Mas você teve amigo que se ferrou? Oi? Você teve amigo aí que se ferrou? Já tive amigo que se ferrou. Muita coisa, nossa, muita coisa. Muita besteira. Você pode contar alguma história ou não? Posso. Se for da BO, você deixa? Não, posso contar sim. Vamos lá. Eu tenho um colega que ele conheceu uma moça e tal, começou a namorar com ela, tal, tal, tal. Só que eles demoraram pra começar a namorar, a ficar e tal. O que acontece? Antes dele, quando eles estavam se conhecendo ainda, conversando e tal, ele queria muito ter relação com ela, ela não queria e tal. Sim. O que acontece? Ele conheceu ela no Tinder, tá? Aí ele queria muito ter relação com ela, só que não demorou muito pra rolar as coisas. Nesse meio período, enquanto ele tava conhecendo ela, ela já havia conhecido um outro amigo dele no Tinder, só que ela não sabia que os dois eram amigos, né? Certo. Beleza, só que pro amigo dele, ela saiu com ele no primeiro dia. Nossa, mãe. Não, mas ela não sabia, é Tinder, né? Tipo, ele conheceu, ela conheceu também o outro cara lá, e os dois eram amigos, só que um não sabia do outro. Só que esses dois amigos, esse que saiu com ela, começou a contar pro outro que ele tinha conhecido uma moça no Tinder e tal, tal, tal. E os dois falando da mesma pessoa, só que um dizendo, não, ela é recatada, ela é do lar, não sei o quê. E o outro dizendo, não, ela é piranha, não sei o quê. Ah, o cara mandou o papo pra ele? Isso, os dois falando da mesma pessoa, mas nenhum dos dois sabiam que era a mesma pessoa. Ah, tá, tá, Também não sabia. Tá interessante essa história, hein? Porque os dois eram de regiões bem diferentes, né? Mas eles haviam estudado juntos na infância e ficaram amigos, são amigos da vida inteira, sabe? Então, e aí? Eles ali sendo enganados, ninguém sabia. Ai, ai, ai. Aí esse que achava que ela era recatada, ele começou a namorar com ela durante um tempo, e o outro só saía com ela de vez em quando. Até que esse que achava que ela era recatada, pediu ela em casamento, noivado. Que isso? E o outro foi no noivado. Aí que descobriram tudo. Caralho, meu irmão, e aí, saiu briga? Não saiu briga, né? Ficou uma situação meio chata, porque o outro contou com o amigo dele, falou, não, essa menina eu conheci no Tinder, é piranha, eu saí com ela, não sei o que, tal, tal, tal. Você tava lá? E o outro, não, que não sei o que e tal, eu conheci ela, a gente nunca teve nada, a gente já tá junto faz um tempo e tal, tal, tal. E aconteceu essa situação, os dois lá falando, a menina meio lá, né, sem saber o que fazer. Mas você tava lá? Você tava lá no rolo? Isso que me contou foi esse que pediu ele noivado. Ele que me contou a situação. Inclusive, puta, cara. Ele é casado com ela, mas os dois continuam amigos. Nossa, mãe. O filho dele, assim, não fala com ela lá, tal, teve uma briga, mas os dois continuam amigos, não são mais tão próximos, mas continuam, assim, amigos. Só não são mais muito chegados. Ô, Claudio, não foi você que falou pra mim que você conheceu um pessoal que foi pra África? Isso, foi eu que te mandei a mensagem. Como é que é essa história aí, meu irmão? Eu trabalhei numa casa de câmbio, trabalhei lá... Ah, então você é boy. Sou nada, sabia que você ia perguntar isso. Ah, pô, você vai ficar pagando de pobrão, cara? Você já veio pra São Paulo ou não? Já algumas vezes. Aí é lugar de gente rica. O senhor é um fanfarrão. Eu cresci no Jardim Peri, é uma favela aqui de São Paulo. É. Lugar, assim, hoje em dia nem tanto, mas no período que eu cresci era um lugar muito violento e um lugar bem zoado. É, eu cresci ali com meus quatro irmãos, minha mãe e meu pai. Depois meu pai saiu, ficou só minha mãe e meus três irmãos. E, assim, cara, tudo que a gente conquistou foi trabalhando, né? Trabalhando, se esforçando, não tem... A gente não nasceu boy, não, infelizmente. Mas virou boy hoje? Não sou. Tô trabalhando. Não. Assim, trabalha pra conseguir nossas coisas, né? E, infelizmente, a gente é classificado dessa maneira, mas não que seja. A gente tem duas opções, ou fica onde tá ou muda, né? Mas aí volta lá, Claudião. Aí você trabalhava na casa de câmbio, e aí? Isso. Então, eu trabalhava na casa de câmbio e tal. E lá eu conhecia muito estrangeiro. Eu conheci muito, muito, muito. Porque lá, 98% dos clientes eram estrangeiros, né? Tinha muito pouco brasileiro que ia lá. A gente trabalhava com muitos produtos chamado Western Union, tinha cartão multimoeda, além de vender mesmo as moedas. Eu acabei conhecendo muitos africanos de várias regiões da África. Várias e várias e várias, várias. Acabei fazendo. Tudo gente boa? Oi? Tudo gente boa? Tudo gente boa. A maioria é muçulmano, acabei fazendo muita amizade com eles, não só com africanos, mas também com americanos, com franceses, com indianos, com pessoal do Egito, bastante gente. Argentino, muita gente. É, inclusive, eu conheci um professor lá de inglês, né, que ele me ensinou e tal. A gente fazia aula lá, ele fez dar latim pra mim. Eu aprendi inglês, depois eu aprendi francês e tal. Caraca, bicho, você é culto pra caralho. Sou nada. Foi autodidata, eu não fiz o curso, né? Eu aprendi com eles ali, mas foi mais na conversação. E porque eu tava no ambiente também, né? Se você só tinha... Trabalhava com gente, todo mundo falava inglês, você tinha que falar inglês, não tinha jeito. Eu era porteiro dessa casa de câmbio. Ah, tá. Esses clientes que eu recebia eles, né? E eu acabei, tipo, meio que fazendo um trampo de recepcionista e tal. Quando foi passando o tempo, eu comecei a virar meio que tradutor. Porque... Ó, que massa! Eles não falavam inglês, né? E eu fazia essa função, né? Explicava lá o que eles queriam e tal. E nesse período, cara, eu fiz muitas amizades, eu conheci muita gente boa, conheci muito boy, muita gente boa. Uhum. E foi uma experiência muito legal, muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Muito bom. É, tem até muitas histórias que... Bom, esse rapaz mesmo que eu falei pra você que eu ia te apresentar, pra você gravar com ele, ele me contou uma história de uma mulher lá da... Ele é de Togo, né? Sei. Ele contou uma história de uma mulher lá de Togo que tava com o cara e tal, eles começaram a namorar e tal, e casaram e tal. Aí tiveram um filho. E lá os caras têm o hábito de ter várias mulheres, assim, né, e tal. Só que essa mulher desse cara não aceitava... Eu não posso falar o nome do cara, eu conheço o cara também. Essa mulher do cara aceitava que ele tivesse outras mulheres, né? Eles eram muçulmanos, ele podia ter até quatro esposas. Só que ele só tinha ela de esposa. Certo. Mas tinha vários amantes ali na vila que eles moravam. É tipo um povoado, é bem pequenininho, não chega a ser nem cidade. E aí o cara pegava várias mulheres e tal. E a mulher dele não aceitava muito esse negócio. E eles tinham um bebezinho pequeno e tal. Aí ela foi juntando raiva dele, juntando raiva. Esse cara, ele trabalhou muito, conseguiu comprar uma casinha, colocou ela lá na casinha e tal. Ele tinha um comércio lá perto. E o que ela fez pra se vingar dele? Ela foi lá e colocou fogo no comércio dele. Nossa, mãe! Aí explodiu tudo lá e tal. E o cara perdeu tudo que ele tinha. Toda a economia da vida dele tava naquele comércio, né? E tal. Se ferrou. É. Por causa de mulher, né? Também. E nisso, eu tava até conversando com ele esses dias, né? A gente tava pensando como. A gente tem que pensar com quem é a pessoa que a gente se envolve, né? A pessoa que a gente casa, né? A gente, a princípio, tem uma avaliação muito ruim, né? Porque não conhece a pessoa direito, avalia muito mal, avalia sempre pro bem, né? Sempre pro melhor. Sem considerar as coisas que a pessoa já fez, as coisas que a pessoa já viveu, que influencia também, né, no que ela vai viver com a gente. Às vezes a mina é louca, o cara vê que ela foi louca com outro cara, você pensa, ah, suave, o cara tá vacilando e tal. E vai e faz de novo. Bem, né? E ou seja, se lascou muito aí, Claudio? Bem pouco, bem pouco. Eu casei cedo, eu casei com 18 anos. Mas acertou? Acertei, graças a Deus. Tô até hoje. Foi casamento ou foi cagamento? Foi casamento. Casei no civil e tal. Com 18 anos, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei de maior. Casei com a minha esposa, tô com ela até hoje. Depois de 2 anos de casado, a gente teve uma filha. Minha filha Larissa tá aqui com a gente, já com 8 anos hoje. Maravilhoso meu casamento. Graças. Pô, que bênção, cara, que bênção. Eu aceitei. Mas comparado com muito colega meu que se lascou, eu conheço muito colega. Foi um risco, né? É um risco. Na verdade, é um risco diário, né? Eu posso dizer que tá dando certo até aqui. Daqui pra frente, né? A gente não tem como saber. Mas o que eu posso dizer que até aqui tá sendo maravilhoso. Quando a gente acerta, é uma coisa muito boa. É bom casar, cara. Você foi casado 2 vezes, né? Fui. Cagou 2 vezes? Caguei 2 vezes. Como é o terceiro cagamento? Ô Claudio, você hoje em dia, você fazendo uma análise pelo que você vê, pelo que seus amigos veem, como é que você considera, assim, por exemplo, você se considera, o que você considera que foi o diferencial? Faz uma análise, tempo livre, porque aí é bom até que você vai dar uma aula para os ouvintes. O que você considera que foi o diferencial? Por que você não se ferrou e os seus amigos se ferraram? O que foi o diferencial? Qual que foi a diferença? O que você... qual que foi o grande pulo do gato seu? Conta aí com tempo livre pra gente. A grande sacada, né? Você quer saber, né? Apesar que você não pode ensinar muito, né? Que é o truque, você não vai querer ensinar, né? Não, na verdade eu não posso mais usar o truque, né? Que eu já tomei, né? cara, eu acho que o truque na hora de você casar, a grande sacada é você ter um diálogo aberto com a pessoa que você tá. Um diálogo na real mesmo, você falar a verdade, você ouvir a verdade, você falar as coisas como as coisas são mesmo, e você conhecer a família da pessoa, você ir mesmo, sabe, investigar, ver como que era, ver como que é. E é isso, porque a gente se deixa, infelizmente, muito levar, e homem tem muito esse problema, como ele é muito visual, a gente se deixa muito se levar pela aparência, porque a fulana é isso, é aquilo, fisicamente falando, a gente acaba não avaliando as outras coisas que acabam sendo mais importantes, porque você vai concordar comigo que a aparência passa, né? Sem dúvida. Incidente, zoar todo o rosto, ficar desfigurado, então a aparência é uma coisa meio que superficial, o que importa é o que está dentro da pessoa, é como a pessoa é de verdade. Essa é uma das coisas que a gente não se atenta, que a gente não repara. Por isso que lá na frente, a gente acaba se ferrando, a gente acaba se lascando. Tem um estudo que comprova que qualquer ser humano pode ser um psicopata em potencial. Tanto um homem quanto uma mulher, né? Então, às vezes a gente está se envolvendo com uma pessoa, tanto a gente mesmo, né? Nós podemos ser um psicopata em potencial, porque uma pessoa em estado extremo, ela pode fazer uma coisa que hoje ela disse que não faria, mas ela pode, né, superar as expectativas e fazer uma coisa bem, assim, que hoje ela acha que não, de maneira nenhuma ia fazer, mas ela pode realmente fazer. Por isso que é muito importante a gente avaliar bem, a gente conversar bem, a gente entender bem como é a pessoa, como que a pessoa vive, como que a pessoa pensa, né? E ter esse diálogo aberto e sempre tentar fazer as coisas na base da confiança. Eu com a minha esposa, nós temos um diálogo muito aberto, desde sempre tivemos, nós falamos de tudo, de maneira muito aberta. A gente fala de homem, a gente fala de mulher, a gente fala de tudo e a gente procura sempre ter uma cumplicidade e isso tem feito muita diferença no meu casamento. A minha filha já passou por uma crise? Sim, já passamos por crise. Já passamos por crise, tanto no namoro quanto no casamento. Mas as crises foram superadas pela cumplicidade que a gente tem. A gente já passou crise financeira, a gente já passou crise de ciúme. É. filme já por muito tempo, mas é, ela me conhece bem, né, e eu conheço bem ela, então no nosso caso fica mais fácil. Nós somos cristãos também, né, somos evangélicos, então nesse caso fica mais fácil ainda, né. Você acredita, como é que você acredita que a interferência da igreja na, no, no casamento, você acredita que é benéfico? Porque eu já vi casos onde foi ruim, eu já vi casos onde o pastor queria dar palpite no casal. Eu tenho um caso de um parente meu que a igreja católica acabou dando problema com o casamento dele. Como é que você enxerga essa relação da igreja com o casal? Já conheceu o pastor que queria dar palpite? Sim, já conheci. Mas vamos lá. Nós somos evangélicos, mas nós somos de uma linha protestante, tá? Nós somos presbiterianos conservadores. Então, a nossa visão para essas coisas é bem diferente da maioria dos evangélicos. Por exemplo, você vai falar, o que você acha da igreja? Que influência a igreja influencia nessas coisas? Eu acho que não tem influência nenhuma e não faz diferença nenhuma. Porque não adianta você, a pessoa, só ir para a igreja, só estar na igreja. Isso não faz diferença nenhuma nem para a igreja e nem para a pessoa em si. O que vale mesmo é a pessoa ter o coração convertido a Deus. Quando a pessoa ela é realmente convertida, ela respeita certos princípios. Quando eu digo certos princípios, por exemplo, eu sendo cristão convertido a Deus, eu estando na igreja ou não, eu continuo sendo um cristão, porque o que comprova que eu sou cristão ou não é crer na obra de Cristo. Isso me faz um cristão. E isso ninguém tira de mim. Eu vou ser isso estando na igreja ou não estando na igreja. Os valores que eu tenho eu vou seguir dentro da igreja ou fora da igreja. No, qualquer lugar onde eu vá, onde eu esteja, no meu casamento, na minha vida profissional, qualquer área da minha vida, esses valores vão me acompanhar porque é o que eu creio. Esse é o verdadeiro cristão. Ele não se aparta em nenhum momento dos seus valores. Por isso que eu vi um episódio seu que você fala das matrix, né, que tem na nossa vida. Você fala certo. Da religiosa e tal. Eu acredito muito que a matrix religiosa, ela acontece muito para quem é um cristão superficial. Aquela pessoa que vai para a igreja acreditando que a vida dela vai mudar 100% por causa da presença dela na igreja. Porque ela está na igreja. Essa pessoa ela não se converteu. Então ela está fadada a ter uma decepção muito grande. Porque ela vai esperar em pessoas aquilo que só Deus pode fazer. E aí depois ela vai achar que aquilo que ela estava era uma matrix. Né? Ah, aquilo não é verdade, aquilo não sei o quê e tal, tal, tal. Você perguntou sobre opinião de pastor. O pastor, sim, ele tem uma pequena influência na vida, é mais dentro da igreja, né, não tanto na vida pessoal, até porque meu pastor não vem na minha casa, não mora na minha casa, é mais lá na igreja, ele trabalha com aconselhamento, eu também faço aconselhamento e tal, tal, tal. Quando a pessoa é realmente convertida, o aconselhamento ele faz diferença na vida da pessoa. Agora, quando a pessoa não é, realmente não faz. Então, para aquelas pessoas que não se converteram de verdade, ela vai estar sempre numa matrix. Porque isso engloba o casamento da pessoa, engloba a cosmovisão no geral da pessoa. Por exemplo, você tá com uma pessoa que você não ama, você tá numa matrix de amor, sabe? Concordo, porra, concordo. Putz, meu casamento foi uma merda, meu casamento foi zoado. A minha esposa não correspondia e tal, mas você não ama a pessoa, porque quando você ama a pessoa, você se doa pela pessoa e você recebe de volta. Né? Você... Não, nem sempre, nem sempre. Eu concordo com você, isso eu até dei uma forçada. Você nem sempre recebe de volta, mas quando você ama, você se dá pra pessoa. Não, se... ok, beleza. Você não ama. E quando você não ama, você realmente não se dá pra pessoa. A pessoa tá ali, mas tanto faz. Você pode estar com ela por qualquer outra coisa, mas não é por amor. Quando acabar esse relacionamento, você vai se sentir numa matrix. Putz, o amor não existe. Muita mulher diz isso, né? Muito homem também. O amor não existe, o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Aquilo e tal. E isso, quando a gente não acredita no propósito, até no nosso trabalho, né? A gente não acredita naquilo que a gente faz, a gente não acredita no nosso potencial. A gente acaba se frustrando, né? Porque quando a gente não acredita, a gente não se esforça, não coloca empenho naquilo. E quando a gente não coloca empenho, o negócio não vai pra frente, seja o que for. E aí a gente se sente numa matrix. Puxa vida, aquilo não deu certo. Por quê? Não porque não deu certo por causa daquilo, mas porque você não se empenhou. Por que você não se empenhou? Porque você não acredita que aquilo vai dar certo. E aí você se sente numa matrix. Entendi. A análise. A questão ainda sobre a questão da matrix religiosa, é aquele sistema que eles fazem lá, onde o cara vai galgando, subir de cargo e patamar, e aquilo vai enaltecendo o ego dele, vai virando um ego puro. Você já viu isso? Isso acontece muito na Universal, igreja que funciona desse sistema, onde o cara vai subindo de posto e vai ficando mais elevado. É, a questão do ego, o cara começa a achar que ele tá mais próximo de Deus. Você já viu essas coisas acontecerem? Sim, sim. O orgulho do peão vai lá em cima, né? Sim, já vi muito, muito disso acontecer, muito mesmo. Eu tenho uma vivência bem cumprida assim, em igreja, né? Vem de muito tempo. Eu já passei por outras denominações, outras maneiras, outras igrejas diferentes, e já vi realmente muito disso acontecer. É que funciona assim, ó, vamos lá. São três ondas diferentes. Você tem ali as igrejas reformadas, que são as primeiras, depois vieram as pentecostais e depois vieram as neopentecostais. Na terceira onda, que são as neopentecostais, lá o negócio é um pouquinho mais caricato, um pouquinho mais diferente. As neopentecostais são mundial, universal, será nossa terra, essas igrejas assim. Essas que passam na televisão, né? Essas são as consideradas neopentecostais. Nessas igrejas, pro cara subir de cargo, lá tem cargos, né? Pro cara subir, o cara ele tem que ser, como que eu vou dizer? Sabe aquele cara meio prefeito? Todo mundo gosta dele? Político. Isso, aquele cara político, aquele cara estratégico. Ele sendo assim, ele vai subir de cargo. Conforme ele for subindo de cargo, ele vai tendo mais validação, não só da liderança, mas também das pessoas. Conforme essa validação vai subindo, o ser humano tem isso. Né? Isso também acontece no mundo corporativo, no mundo profissional. O ego vai subindo junto com o cargo. Só que tem uma parte que o cargo não dá para subir mais, você chegou no máximo que dava. Só que o ego não tem limite, o ego só continua subindo. Então você se sente algo que você não é. Você se sente mais do que o seu cargo ou mais do que a sua função. Isso gera muita briga no meio de igreja, porque aí geralmente o cara, o pastor quer tomar a igreja do outro, aí dá aquela briga, aí acontecem as divisões. O cara sai daquela igreja, leva os membros e abre outra igreja. Por isso que tem tanta igreja aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. A maioria é dissidência de briga. O cara quer ser mais que o outro não quer baixar a bola também. Os dois brigam, um sai fora, leva metade dos membros e abre uma outra igreja. E nessa outra igreja que ele abre, também vai ter outro que vai querer tomar ali o lugar dele. Isso vai acontecendo, vai se repetindo várias vezes. E vai multiplicando as igrejas, entendeu? Quais são as igrejas que você considera, as que você conhece, que você considera que não são igrejas sérias? Que não são igrejas sérias. Você quer que fale o nome da igreja, o nome da denominação? Pode, mete a bronca. Atenção, autoridades, essa é a opinião de uma pessoa que está preservada pelo anonimato. Ele vai dar a opinião dele e vai expressar a opinião. Na sua, vamos refazer a pergunta. Cláudio, na sua opinião, na sua visão de vida, quais são as igrejas que você considera que não são igrejas sérias? Tá, vamos lá. Eu vou dar o método aqui, as igrejas que fazem coisas que não são sérias, e aí depois eu vou falar o nome. Universal, Mundial, Igreja da Graça, Sara Nossa Terra, algumas igrejas pentecostais, algumas, muitas igrejas pentecostais, né? Assembleias de Deus. Agora eu vou dizer o porquê eu não considero essas igrejas sérias. Essas igrejas, elas usam um método assim: vem pra cá, dá o seu dízimo que Deus vai te abençoar, que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo na sua vida, relacionando isso ao dízimo. Ou dizem, você tem que crer para Deus mudar a sua vida, dar o seu carro, faz isso, faz aquilo que Deus vai se sentir na obrigação de te retribuir. Isso tudo é balela, isso tudo é mentira, a Bíblia não diz isso, em nenhum lugar da Escritura fala disso, então isso aí é engano. Essas igrejas, elas usam muito de artifícios que também são usados na Umbanda, que é aquele negócio de você pegar um objeto, aí esse objeto é santo, você vai levar para sua casa, ele vai tirar todo o mal da sua casa, aí não sei o quê, vem fazer uma terapia do amor e tal, vem para a igreja que você vai conseguir um casamento e tal. Esse método é um método muito usado no Espiritismo, muito usado na Umbanda, muito usado em religiões de matriz africana, não tenho nada contra, estou só tá usando o exemplo, usado em muitas religiões de matriz africana, e não cabe a Igreja de Cristo. Então toda a igreja que usa esse método, as que mais usam essas aí que eu citei, estão erradas. Não são igrejas sérias. Entendi. Os mórmons são sérios? Nós não consideramos os mórmons sérios, porque os mórmons, o fundamento deles é... Espera aí, vamos ver se eu lembro. Joseph Smith, né? Joseph Smith ali, tem o Anjo Moroni. Eu não estou muito lembrado, mas é mais ou menos isso. Eles usam a Bíblia e usam também um outro livro. Eu não me lembro o nome do livro, acho que é o Livro dos Mórmons, se eu não me engano. Livro dos Mórmons. Esse Livro dos Mórmons, ele tem algumas doutrinas que são contrárias às doutrinas bíblicas. Então, não faz muito sentido você usar dois livros, porque os dois livros entram em conflito. É a mesma coisa os Testemunhos de Jeová. Eles usam a Bíblia e usam as revistinhas Torre de Vigia. Entra em conflito. Aí você pega o Espiritismo. Eles usam a Bíblia e usam o Evangelho segundo Allan Kardec. Também entra em conflito. Então, nós cremos que o correto é a Bíblia, é a palavra de Deus. Qualquer outra coisa que entre em conflito com a Bíblia, nós não consideramos sério, nós consideramos uma heresia. Entendi. Vou entender? Ô, Claudio, mudando totalmente o assunto agora, você falou que você teve uma infância difícil. Como é que foi a sua infância lá na quebrada que você teve? Foi uma infância muito complicada? Como é que era a vida lá? Então, vamos lá. Eu cresci no Jardim Peri, uma favela aqui de São Paulo. Na época que eu morava lá, era uma favela bem grande, bem grande. Lá tinha muito, muito problema. Assim, problema de saneamento básico, problema de droga. Tinha muito, muito lá mesmo. E era assim, nós éramos em quatro, né? Quatro irmãos, e tinha mais minha mãe e meu pai, e morávamos ali perto da família do meu pai. Meu pai era adotado. É adotado, né? Então era assim, quando meu pai morava com a gente, nós tínhamos uma vida muito boa mesmo, casa própria, a gente tinha videogame, quando lançava o videogame, meu pai já comprava no mesmo ano, então a gente tinha, né, a gente tinha roupas boas e tal, nunca havia faltado nada, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, nunca passei fome na minha vida inteira e tal, muito bom. Só que, assim, no lugar onde a gente morava tinha muito problema, era frequente estupro, morte, tinha casas de amigos que a gente conhecia tipo no campinho jogando bola, conhecia fulano e tal, aí na outra semana fulano já tinha morrido, sabe, tinha muito disso, porque tinha bala perdida, era complicado. Tinha um riozinho que a gente ia no caminho para a escola, saindo de casa, tinha uma pontezinha, tinha um riozinho, com frequência quando chovia esse riozinho enchia, ninguém passava, enchia a casa dos outros, tinha muito barraco próximo, a minha casa era de alvenaria, né, era de tijolo ali, graças a Deus, mas quase todas as casas em volta eram de madeira. Então, quando batia chuva forte, derrubava muitas casas ali. Então, era muito complicado. Era muito complicado. Quando meu pai divorciou da minha mãe, aí ficou só a minha mãe. Minha mãe não precisava trabalhar, porque meu pai sustentava a casa e tal. Quando meu pai divorciou da minha mãe, ficou só a minha mãe e meus três irmãos. E ficou complicado, porque minha mãe teve que trabalhar, a gente teve que ir para uma casa de aluguel. E foi complicado. Foi complicado. Mas passou aperto. Passamos aperto, muito aperto, muito aperto. Mas conforme nós fomos crescendo, fomos começando a trabalhar e tal, até um pouco cedo, né? E as coisas... Todo mundo virou agente ou algum descaminhou? Não, todos seguiram, todos tranquilo, todos tranquilo. Eu não sou evangélico desde pequeno, tá? A minha família toda tem origem na Umbanda, eu me converti depois de grande, tinha já 17, 18 anos mais ou menos. Mas você chegou a frequentar a Umbanda? Sim, sim. Quando era pequeno, muito. Umbanda, Espiritismo, Kardecismo, Quimbanda, tudo isso aí. E aí, quais são as suas conclusões daquilo lá? Você acha que é uma coisa... Pode ser sincero, tá no anonimato aí, fica tranquilo. Você considera uma coisa que atrai coisa ruim ou você acha que pode ser positivo? Ah, é uma religião como qualquer outra. Toda a sua religião tem lá suas coisinhas lá, né? Assim, a Umbanda, a Quimbanda, elas se comunicam com, eles chamam lá de entidades, né, de Exus, né, entidades e tal, eles se comunicam com eles e tal, mas, assim, são religiões muito imediatistas, sabe? Por exemplo, eu quero melhorar de vida, eu vou lá no Pai de Santo fulano de tal, ele vai fazer isso, isso, aquilo, e eu vou melhorar de vida. Então, essas religiões muito imediatistas que falam, você vai conseguir agora, acabam meio que prejudicando a pessoa, porque pulam etapas, sabe? A gente precisa passar por dificuldade na vida, porque a dificuldade, ela ensina a gente as coisas. Por exemplo, o cara que vai se envolver com uma mulher ruim, depois que ele se separa dela, ele sabe identificar o que é uma mulher ruim, né? Dificilmente ele vai cair em outra mulher ruim. Aí tem os casos que não sei o que é o dozer. Mas, assim, as dificuldades, elas contribuem para o nosso aprendizado, para qualquer coisa na vida. Você tem que começar de baixo, você tem que ir passando pelos níveis até você chegar no seu objetivo. Então, essas religiões imediatistas, elas atrapalham muito esse processo. Agora, em questão de se eu acredito que seja coisa boa ou seja coisa ruim, hoje eu acredito que é ruim você comunicar com esse tipo de espírito. porque nem sempre eles te aconselham certo e nem sempre eles te aconselham a fazer uma coisa boa, né? Muitas vezes é coisa ruim. E muitas vezes é engano, é mentira, muita coisa assim. Envolvida. Mas será que você gosta de mexer com o espírito, isso aí não azeda a vida, não, cara? Inclusive tem uma piada do Leandro Hassum que fala disso, Cláudio. O Leandro Hassum, quando ele, eu não sei se você sabe, o Leandro Hassum já foi pobre. Aquele é o humorista da Globo. E aí, diz que tem uma piada dele que ele fala que quando ele tava muito na miséria, levaram ele num centro de Umbanda que disse que ia melhorar a vida dele. Aí chegou lá no centro, ele disse que era uma casinha toda velha, fodida. Aí ele chegou lá e falou assim, Cláudio, mas aqui que eles vão mudar minha vida? Aqui que eles vão fazer um negócio pra mudar minha vida? Ele falou, mas então você tem que fazer uma pra eles primeiro, a casa aí tá fodida, cara. Quer dizer, eu acho que, será que você não atrai coisa ruim não, cara? Então, uma vez eu ouvi um colega meu contando que ele tinha um Uno, aquele Uno Mini, quadradinho. Ele foi na Igreja Universal, aí o pastor falou assim, entrega o seu carro, que Deus vai te dar em dobro e tal. Aí o cara deu um Uno dele e falou assim, mas quem vai querer dois Uno? Voltando à questão, sim, eu acredito que isso azeda a vida sim. Isso porque você pula muita etapa, tipo, o cara tá zoado, tá pobre, meu, vai trabalhar, cara, vai começar de baixo, vai trabalhar e aí você vai conseguir uma recolocação no mercado, na sua vida, e vai conseguir arrumar as coisas. Se você não trabalhar, não tem jeito, não tem outro caminho. E esses espíritos, eles prometem umas coisas muito fáceis. Ó, uma vez eu tive uma experiência, eu tinha uns 11 anos, acho que eu tinha uns 11 anos, eu acho. Eu fui com a minha mãe no lugar aí. Aí beleza, a gente tava lá sentado lá e tal, e tinha uma menina muito gata. Só que ela tava meio, tipo, na terceira fileira na minha frente, assim, sabe? Eu tava muito atrás dela. Ela era muito gata, essa menina. Ela estudava na mesma escola que eu, inclusive. E eu tava olhando pra ela, né, e tal, e gostei pra caramba da menina lá e tal. Beleza. Aí tava a fila pra falar com o Zé Pilintra. Putz, falei o nome, mais de boa. Né, aí falar com essa entidade aí. É que tem gente que se ofende quando fala o nome, né? Mais de boa. Não. Tranquilo, vai, eu tava na fila pra falar com essa entidade. E lá, tal, ele joga umas pipocas nas pessoas lá e tal, né? Faz o passe lá e você vem e fala com a entidade. Aí chegou a minha vez lá, né? O olho do cara que ia receber o Zé Pilintra virou assim pra trás. E o cara ficou só aquela parte branca, sabe? E o cara incorporou. Quando ele incorporou, ele começou a exalar um cheiro de bebida muito forte. Um cheiro de cachaça, de álcool, sabe? Eu já sei. E aí ele começou a conversar comigo. Aí ele falou assim pra mim, Mas você não acha que era truque nada? Você acha que alguma coisa ali tava acontecendo mesmo, de verdade? Sim, eu acredito na existência desses espíritos, eu sei que eles podem tomar o corpo de alguém sim. E esse caso, que eu vi na minha frente. E ele falou assim pra mim, eu vi que você olhou a menina ali, né? Mas só que era uma coisa que não tinha como ele ter visto, porque eu tava muito longe dele e tava muito longe dela também. Né? E ele tava de costas pra mim, pra falar com ele, tinha que dar a volta no salão lá, então eu não tinha como ele ter visto que eu tava olhando pra ela. E era muita gente também. E aí, ele falou assim, você gostou da menina lá, né? Eu vou dar ela pra você, você quer? Aí eu falei, não, tal. Aí ele falou assim pra mim, daqui a tal dia, daqui tantos dias, você vai numa festa. E nessa festa, você vai conhecer uma pessoa 5 anos mais velha do que você. Essa pessoa, você vai se apaixonar por ela. Vocês vão ser felizes por um tempo e depois ela vai te dar um golpe. Aí eu falei assim, não, isso não vai acontecer, não tem nenhuma festa pra ir e tal. Ele falou assim, se for mentira, você vai me trazer, se for verdade o que eu tô dizendo, você vai me trazer uma cachaça. Eu falei, beleza. Aí eu apertei a mão dele e passou, fui embora. Beleza, aí passou uma semana, minha prima me convidou pra uma festa. E eu nem entendi. Beleza, cheguei lá na festa, tá, a festa tá da hora, tal. Isso eu tinha uns 11 pra 12 anos quase, assim. E aí, eu era bem tímido, assim, pra conversar com mulher, né, e tal. Aí, sentou uma menina do meu lado, começou a conversar comigo e tal, e aí comecei a conversar com ela, foi passando o tempo, fui me abrindo com ela, ela foi se abrindo comigo, e conversa vai, conversa vem. Começou o nome, meu nome é Cláudio, seu nome, meu nome é fulano e tal. E quantos anos você tem? Tenho 11 anos, 12, não lembro. E ela falou a idade dela, era 5 anos mais velha que eu. Na hora que ela falou a idade dela, eu lembrei. Eu falei, nossa, é ela. Menina bem agradável, sabe? Eu falei, nossa, é ela. Aí eu falei assim, um minutinho que eu vou no banheiro ali e já volto. Ela, beleza, vai lá e tal. Aí eu fui pra casa. Caralho, você não deu seguimento na história? Deus me livre, falou que ele ia me dar o golpe, eu fiquei em choque. E a partir desse dia, eu comecei a ter muito pesadelo com esse Zé Pilintra. Muito pesadelo, muito... Mas você foi lá levar a pinga? Então, eu acho que é por causa da pinga, porque eu sonhava que me cobrava essa pinga. Mas ele, tipo, no sonho ele era tipo um monstro, tinha uma aparência muito feia assim. E eu, Mas você não levou a pinga pra ficar em paz, cara? Não, nunca mais eu voltei naquele lugar. Eu comecei a ver vulto nos lugares, sabe? Quando você chega no lugar, você acha que tem alguém lá e a pessoa... Caralho, meu irmão! Sério, cara? Começava a ver vultos, tipo umas pessoas toda preta, assim, sabe? Sem rosto, andando nos lugares, assim, tipo, vulto, assim. Começava a ver em todo lugar. E aí, mano, eu fiquei durante muito tempo. Isso aí só foi parar quando eu tinha 18 anos, que foi quando eu me converti. Aí, dos 18 até aqui, nunca mais vi nenhum, nunca mais tive nenhum pesadelo mais com isso. Mas, assim, dos meus 11, 12 anos até os 18, foi esse tormento aí. Eu tinha muito pesadelo, tinha medo de dormir, cara. Tinha muito pesadelo, sonhava muito com essas coisas. E era um tormento, assim, era um tormento terrível, terrível. E eu tinha vergonha de falar coisas assim, mas vivia com medo, andava ansioso. E aí, quando me converti, passou. Nunca mais tive nada disso. Mas eu acredito sim que essas coisas podem atrasar a vida das pessoas, né? De muita gente, muita gente. Eu conheci um caso, teve um caso de um cara que ele era policial, esse cara. E ele era muito machista, sabe? Esse cara bem, bem machista mesmo. Bem, bem machista, tipo você, assim, tô brincando. Ele era bem machista e ele não gostava de gay, né? E tinha um gay macumbeiro que ia na... Isso aconteceu na feira. Esse gay macumbeiro, todo domingo, ele ia na feira de domingo e tal. Eu ia nessa feira também, com um pastor amigo meu. E esse cara, às vezes, ia com a gente. Às vezes, a gente encontrava ele lá e tal. E ele ficava zombando com esse rapaz gay. E era tipo um travesti, esse rapaz. Esse outro rapaz. E ele ficava zombando travesti e tal, que não sei o que, tal, tal, tal. E esse travesti, ele ia na macumba, né, e tal. Às vezes, ele ia lá na igreja também. Mas ele é mais a macumba. E o rapaz ficava atirando com ele, zoando com ele, tal, tal, tal. Aí um dia esse travesti falou assim pra ele, ó, você vai casar comigo, eu vou fazer uma macumba pra você, você vai casar comigo. Aí o cara falou assim, nunca que eu vou casar com gay, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí beleza, passou o tempo, a gente acabou perdendo contato com esse rapaz, passou muito tempo, passou alguns anos, na verdade. E aí eu fiquei sabendo por terceiros que esse cara tinha virado gay. E eu não acreditei, porque ele era muito... Muito macho. Né, muito assim, você não acreditava que isso podia acontecer com esse cara. E aí contaram pra gente, não, fulano virou gay. Eu falei, não, impossível, o cara, pô, uma esposa dele linda lá, tem uns filhos maravilhosos, não tem como isso acontecer, não, ele virou gay mesmo e tal. Até o dia que a gente viu, né, ele virou gay e ficou atrás desse travesti que ele ficava zombando, né. Ah, não é possível. O travesti falou, isso foi uma cumba que eu fiz, essa é infalível. Eu pedi ele pra tal entidade, a entidade me deu. Eu falei, vixe. Ai, ai, ai. Mas assim, a gente procura respeitar todas as religiões, respeitar todo mundo, mas dizer que a gente acredita que isso é bom, eu não acredito não. Bom, ô Claudio, quero agradecer você. Quero pedir, por favor, pra você dar dois conselhos. Quero que você fale sobre dois temas agora pra finalizar. Eu quero, por favor, já quero convidar você pra voltar em breve. Inclusive, se quiser, a gente podia até gravar no futuro aí uma leitura de e-mails, viu? Você tem muita coisa pra ensinar. Eu queria pedir pra você falar pros ouvintes. Primeira coisa, sobre a questão do casamento, os ouvintes que possam ouvir e talvez queiram casar, que conselho você dá pra um casamento? E com relação a religião, como a pessoa deve encontrar a pessoa que quiser procurar uma igreja, qual os conselhos que você dá pra pessoa agora pra gente matar aqui a entrevista? Perfeito, perfeito. Vou começar com o conselho do casamento. Vamos lá, você homem que tá me ouvindo, você mancebo, você jovem, jovem da panhoto, vou te dar um conselho pra sua vida inteira. Quando você procura alguém pra você casar, não tô dizendo pra você ficar nem pra você pegar, eu não tô dizendo uma coisa passageira, eu tô dizendo uma coisa duradoura pro resto da sua vida. O lugar onde você procura faz toda a diferença. Em Tinder, você não vai encontrar. No baile funk, muito menos. Então, procure um lugar onde pessoas de respeito frequentam. Pode ser, nem sempre esse lugar é a igreja, né? Nem sempre esse lugar é... A gente tem muito esse estereotipo de falar de igreja, que todo mundo que vai lá é certo, todo mundo que vai lá é isso, é aquilo. Isso nem sempre acontece. Não é o lugar perfeito e não é o lugar, às vezes, onde você vai realmente encontrar alguém. Mas procure uma pessoa de fé, procure uma pessoa que te respeite. A mulher, quando ela respeita o pai, quando ela respeita a mãe, ela tem grandes chances de respeitar o marido. A mulher que grita com o pai, que grita com a mãe, que grita com os irmãos, ela vai gritar com você. E a mulher que dá na cara dos pais, futuramente vai dar na sua. Então, se atente a esse detalhe e procure uma pessoa de fé. O conselho referente à religião é assim, ó. Todas as religiões são falhas. Tudo onde tem ser humano é ruim, porque o ser humano é imperfeito. Então, tudo que ele toca, tudo que ele faz é imperfeito. Então, não adianta eu dizer aqui que a minha igreja é perfeita, porque não é. Dizer que qualquer igreja, citar algum nome e falar que o lugar é perfeito, que o lugar é bom, porque não, nenhum lugar é bom e nenhum lugar é perfeito. Então, eu digo a você, se apegue a Cristo. Cristo é bom e Cristo é perfeito. É Ele que vai fazer toda a diferença na sua vida. Leia a palavra, se apegue a Cristo, e aqueles princípios que Ele ensinou, que valem até hoje, eles vão mudar a sua vida. Não só a sua, mas da sua família. E é esse o conselho. Ô, Cláudio, só mais uma palhinha. Fala sobre como é que faz o ouvinte, às vezes, que fica preocupado. Inclusive, eu quero trazer esse assunto no futuro. É um assunto polêmico. Como é que faz? Que você recomenda pro cara se defender de macumba, ritual, voodoo, pacto? Aqueles negócios que eles mandam a entidade atrás do cara, perseguir, estragar casamento. Como é que o cara se defende disso aí? Qual é o conselho que você tem? Qual é a visão que você tem sobre o assunto? Ah, tá. A resposta vai ser um pouquinho. Vou tentar dar uma resumida na resposta, mas vamos lá. Voodoo não acontece muito aqui no Brasil, tá? Voodoo é mais pros lados da África. Inclusive tem uma história, mas pode ser com outro dia, outro podcast, de um fazendeiro lá que fizeram voodoo com ele e ele acabou perdendo tudo que ele tinha. Aí, mas, ó. A história é grande, é comprida, né? Então pode ser com outro dia. Mas vamos lá. É assim, tudo que acontece na nossa vida acontece por permissão de Deus. Tudo. É tudo pré-determinado, é tudo Deus que escolhe, é tudo Deus que determina. Então, às vezes, seja por macumba ou não, a gente vai se lascar. Vai ter vezes que a gente vai se ferrar na vida. Igual eu falei antes, né? Tudo que acontece é para o nosso aprendizado. Eu digo assim, o cristão, tem uma palavra na Bíblia que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e de que são chamados segundo o seu propósito. Então, para o cristão, tudo aquilo que acontece, seja coisa boa ou seja coisa ruim, acaba sendo bom, porque vai contribuir para o crescimento espiritual dessa pessoa. Então, às vezes, a pessoa vai lá, estou te amaldiçoando, estou fazendo uma macumba para você. A pessoa vai lá e faz o trabalho, faz não sei o quê, coloca lá o nome na boca do sapo, ou o dono dentro da galinha, né? Igual acontece muito, a galinha apodrece, a pessoa morre. Né? Esse é o sentido, esse tipo de magia. A pessoa vai lá, faz isso, faz aquilo, fique em paz. Aquilo que você acredita faz muita diferença na sua vida. Às vezes você sofre por antecipação ou por ansiedade porque você está acreditando naquilo que aquela pessoa vai fazer para você. Às vezes a pessoa diz que vai fazer e não faz. Eu vou te amaldiçoar, mas a pessoa não está te amaldiçoando. Ela só falou por raiva, no momento e tal, e por ela conhecer dessa religião. Não foi de verdade. Tudo. Ela fala e você acredita, e aí você sofre por ansiedade. Aí qualquer coisa que dá errado na sua vida, você atribui a isso. Tipo, ela fala, vou fazer uma coisa para você hoje. Aí você é uma pessoa medrosa, você vai e acredita. Isso vai te causar uma ansiedade, vai fazer você trabalhar mal, vai fazer você dormir mal, vai fazer você viver mal. Nessa, isso vai gerar resultado. Você vai trabalhar mal, você vai ser mandado embora. Você vai dormir mal, você vai ficar doente. Você vai conviver mal na sua casa, sua mulher não vai te querer mais. Aí você vai atribuir tudo isso a macumba. E às vezes a pessoa nem te amaldiçoou, tá de boa lá, e você tá atribuindo isso a macumba. Mas, certo. Não creia, tá? A pessoa vai te falar que vai te fazer a macumba. Primeiro passo, não acredite. Segundo passo, vamos supor que a pessoa vai lá e fez a macumba mesmo pra você. Tô te amaldiçoando e tal, e pá. A pessoa vai lá e te amaldiçoa mesmo, faz lá a macumba mesmo. Entenda que Cristo quebra todo mal. Se apegue a Cristo. Todo mal, qualquer tipo de macumba, qualquer tipo de magia negra que possa vir contra a sua vida, quando você acredita na obra de Cristo, toda maldição é quebrada. Todo mal é quebrado. Eu mesmo já fui amaldiçoado um monte de vezes. Falei que ia ficar pobre, que ia morar na rua. Acabei de comprar um apartamento, estou feliz da vida. Tá tudo certo. E as pessoas eram pessoas mesmo de feitiçaria, de magia e tal. E tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Então, creia em Cristo. Você crendo em Cristo, sua vida não vai mudar. Você não vai ser perfeito. Você não vai ter uma vida perfeita. Mas tudo aquilo que for acontecer com a sua vida, Deus vai estar com você. Seja em momentos bons, seja em momentos ruins. E vai ser tudo vai contribuir para o seu crescimento e para o seu bem. Bacana, Claudião. Muito obrigado, meu irmão. Espero ser em breve aí para voltar. Inclusive, quero que você conte essas histórias aí do fazendeiro aí, hein, cara. Que lindo, eu vou contar. Eu vou fazer uma seleção de histórias, você parar uns azuis e a gente faz um bem longo aí, velho. Que legal. Combinado. história, a gente faz um... vai ser legal. É isso aí, Claudião. É isso aí, ouvintes. E falou! Me deu perdão, só Jesus me deu amor.